Ele deve São Francisco, nessa loja A Fazendola. Sensor. Alô. Alô, o que, Naldo? Todo dia a mesma coisa, já estou cansada. Eu tô no trabalho. É mentira. Deixa eu me explicar. Explicar o que, Naldo? Chega. Mais uma vez tesoura extra no trabalho. No final do mês tem o bônus do salário. Eu te amo, por Deus, não quero brigar. Mas tá doendo tanto em só te ouvir falar. Pagou pra ver, então vai ver agora. Você vai levar conta. Você que vai levar, bebê, aguarde. Mulher, não conto que é pronta, mas o conta. Você vai levar conta. Não conta mesmo. Pagou pra ver, então vai ver agora. Você vai levar conta. Você que vai. Mulher, não conto que é pronta, mas o conta. Você vai levar conta. Vai apronta. Deixa eu me explicar. Vai apronta. Vai. Amigo. Alô. Alô, o que, Naldo? Todo dia a mesma coisa, já estou cansada. Eu tô no trabalho, amor. É mentira. Deixa eu me explicar. Explicar o que, Naldo? Chega! Mais uma vez tesoura extra no trabalho. No final do mês tem um bônus no salário. Eu te amo, por Deus, não quero brigar. Mas tá doendo tanto em só de ouvir falar. Olha só o que ela disse, ó. Pagou pra ver, então vai ver agora. Você vai levar ponta. Você que vai levar, bebê, aguarde. Mulher, não conta o que é pronta, mas o conta. Você vai levar ponta. Não conta mesmo. Pagou pra ver, então vai ver agora. Você vai levar ponta. Você que vai. Mulher, não conta o que é pronta, mas o conta. Você vai levar ponta.